você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver. Eu não mando em você, mas ainda choro e quando alguém comenta, não quero saber. Me preocupo, apesar dos pesares, eu sempre quero te ver bem. E ainda vou além, e uma relação só não vai ser difícil amar outra alguém. Júlio Cedes, de Itaitinga.